Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. Pedro Passos Coelho deixou no Facebook a sua mensagem de Natal ao país. O primeiro-ministro pediu que os portugueses tivessem orgulho nos sacrifícios que estão a fazer, porque de futuro isso trará garantias de um Natal melhor. Pedro Passos Coelho escreveu que se lembrou de todos aqueles que não conseguiram dar um único presente aos filhos e não puderam ter na mesa os pratos a que estão habituados. O Bloco de Esquerda apelidou de cinismo social a mensagem que o primeiro-ministro deixou no Facebook quarta-feira passada, à saída de uma reunião com Jerónimo de Sousa. João Semedo, um dos coordenadores do Bloco, afirmou que Pedro Passos Coelho é o único responsável pela política que tem vindo a ser feita e pelos efeitos que a mesma provoca. O Bloco de Esquerda não concorda com os sacrifícios que o primeiro-ministro tem pedido ao país e João Semedo considera mesmo que os portugueses não merecem uma situação tão trágica. Por seu lado, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, pediu a Pedro Passos Coelho para não voltar a fazer choradinhos no Facebook. Para o líder dos comunistas, o primeiro-ministro ofendeu os portugueses com a sua mensagem no Facebook, particularmente os mais atingidos pela política de austeridade do executivo PSD-CDS. Para Jerónimo de Sousa, foi pior a emenda que o soneto e seria melhor se Pedro Passos Coelho estivesse calado. PCP e Bloco de Esquerda vão entregar um pedido conjunto de fiscalização do Orçamento do Estado para 2013. Os coordenadores do Bloco, João Semedo e Catarina Martins, reuniram-se com o secretário-geral do Partido Comunista, Jerónimo de Sousa, na sede dos comunistas, para preparar um texto único onde os dois partidos vão pedir a fiscalização da constitucionalidade do documento. João Semedo explicou que o texto não é fechado a estes dois partidos, deixando aberta a possibilidade do Partido Socialista subscrever também o documento. O governo está a ponderar a possibilidade de suavizar a lei sobre as indemnizações por despedimentos. João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio, admitiu à TSF que essa possibilidade tem sido discutida nas reuniões de concertação social e que esta quinta-feira o governo levou uma proposta de 18 dias por cada ano de trabalho a Conselho de Ministros. Esta proposta vigoraria durante 5 anos, o chamado período de transição, no fim do qual as indemnizações por despedimento passariam a ser pagas a 12 dias por cada ano de trabalho. O governo anunciou a venda da ANA ao grupo francês Vinci. A ANA, responsável pela gestão de 8 aeroportos nacionais, está agora sob concessão da empresa francesa, que vai também ficar responsável pela gestão do aeroporto da Madeira. 3,8 mil milhões de euros foi quanto o governo encaixou com a transação, tal como anunciou a secretária de Estado do Tesouro no final do Conselho de Ministros desta quinta-feira. Em Los Angeles, muitas pessoas aderiram a uma iniciativa que promovia a troca de armas de fogo por vales de compras de supermercados. Quem entregasse uma pistola ou espingarda recebia um vale de compras no valor de $100, aproximadamente 75 euros. Caso entregasse uma arma automática, o valor do vale de compras subia para $200, cerca de 151,5 euros. A polícia não fez perguntas sobre as origens das armas e essa foi uma das razões que levou tanta gente a aderir à iniciativa. 60 famílias da província de Mbanza Kongo, no Zaire, ficaram desalojadas depois da chuva torrencial que caiu ontem à noite e durante esta madrugada. 10 casas ficaram destruídas e 2 pessoas sofreram ferimentos ligeiros. O governador José Joanes André visitou as áreas afetadas e já ordenou o realojamento das pessoas afetadas pelo temporal. Um enviado da Liga Árabe e da ONU para a Síria disse hoje, em Damasco, que o país precisa de um governo de transição antes de serem realizadas eleições. Lakhdar Brahimi considera importante a formação de um governo transitório com plenos poderes que durará até à realização de eleições para a escolha de um governo efetivo que porá fim a 21 meses de conflito com um saldo de 45 mil mortos. A greve dos estivadores termina amanhã. Esta foi a decisão tomada pelos trabalhadores do Porto de Lisboa depois do plenário desta manhã. O diretor da Associação Empresa do Trabalho Portuário de Lisboa, Caldas Simões, explicou à rádio TSF que o governo não cedeu a nenhuma das exigências dos trabalhadores portuários, mas os estivadores entenderam que algo teria de mudar para que a situação não afetasse ainda mais o Porto de Lisboa. Caldas Simões espera agora que todos os danos causados pela longa paralisação dos trabalhadores sejam recuperáveis. Recorde-se que os trabalhadores tinham decidido, anteriormente, prolongar a greve até dia 7 de janeiro. Cristiano Ronaldo foi escolhido para o 11 ideal de 2012 pelo jornal francês L'Équipe. O internacional português consta da equipa ideal do L'Équipe devido aos 46 golos apontados na época passada na Liga Espanhola, aos 10 golos da Liga dos Campeões e aos 3 golos que marcou no Campeonato Europeu ao serviço de Portugal. Deste 11 fazem também parte Casillas, Sérgio Ramos e Xabi Alonso, do Real Madrid, Messi, Xavi, Iniesta e Jordi Alba, do Barcelona, Philipp Lahm, do Bayern de Munique, Vincent Kompany, do Manchester City e Ramírez, do Chelsea. Portugal venceu o Egito por 30-27 no Torneio Internacional de Handball do Qatar. No primeiro dia da competição, Pedro Solha, David Tavares, Dário Andrade e Wilson Davies, cada um com 4 golos cada, foram os melhores marcadores do jogo de abertura do torneio. Foi mais um Antena Web Informação. Amanhã estou de volta. Boa noite.